Na religiosidade popular católica, cada santo e santo espelha algum aspecto do cuidado de Deus por seus filhos e filhas. Uma espécie de reflexo intenso da presença do Eterno, iluminando a vida. Santa Luzia, por exemplo, é especialmente lembrada como a protetora dos olhos e da visão. Por isso, ela é a padroeira dos oftalmologistas. Por quê? Antes de tudo, por causa de um episódio milagroso que a tradição católica testemunha nos relatos de sua vida e martírio. Na época em que o imperador Diocleciano tentava eliminar o cristianismo do meio da sociedade romana, a jovem Luzia foi denunciada e presa. Vendo como ela resistia a renegar sua fé, um soldado arrancou-lhe brutalmente os olhos. Ao recebê-los num prato, milagrosamente outros olhos lhe foram concedidos. Com tal expressão de confiança em Deus, o devoto e a devota de Santa Luzia sabe que os olhos da fé são capazes de contemplar que a fonte maior de sentido dessa vida encontra-se no amor gratuito de Deus por nós, revelado de modo especial na vida de Jesus de Nazaré. Muitas outras coisas bonitas dizem dessa santa. Seu nome original é Lúcia, significativamente ligado à luz, palavra tão forte no simbolismo religioso, de um modo todo especial para os cristãos. Ela era italiana, nascida numa família rica de Siracusa, na ilha da Sicília. Jovem, muito bonita e cheia de ideais, tinha decidido em seu íntimo consagrar-se inteiramente a Deus, a quem amou acima de qualquer amor humano. Esse extremado amor levou-a a distribuir aos pobres toda a sua riqueza. Tal liberdade de espírito, manifestada no amor a Deus e aos irmãos, sobretudo aos mais pobres, tornou-se uma fumegante tocha de luz naquele mundo obscuro em que vivia. Como escondê-la? Denunciada, Luzia iniciou seu calvário de sofrimentos. Esgotadas todas as tentativas de demovê-la da fé cristã, ela foi finalmente decapitada no dia 13 de dezembro do ano 304. Com coragem e bravura, resistir a tudo, sem jamais perder sua dignidade e confiança em Deus. Morreu proclamando: adora um só Deus verdadeiro, e a ele prometi amor e fidelidade. Uma pesquisa arqueológica junto a seu túmulo em Siracusa, em 1894, confirmou que o povo já a considerava como santa um século depois de sua morte. Para além da brutalidade, da injustiça e de toda a dor que envolvem a trajetória de vida dessa santa, a piedade cristã se fixa no testemunho de amor, fé e esperança que ela nos deixa. Vê nela um atraente facho de luz iluminando o caminho que leva a Deus para tantos que andam perdidos nesse mundo, onde a sede pelo dinheiro tornou-se mais forte que a do amor, onde a injustiça, a corrupção e a violência ameaçam devorar a dignidade de tantas pessoas. Por isso, Santa Luzia é representada na iconografia cristã, carregando numa das mãos um prato com seus olhos, testemunho de seu martírio, e na outra mão uma palma verde, símbolo da vitória da vida no ressuscitado. Sua imagem convida os devotos e devotas a enxergarem com lucidez em que, de fato, vale a pena apostar nossa vida. No caminho da santidade, onde o divino nos quer como parceiros, brilham os santos e santas como luzeiros no firmamento. Santa Luzia é um desses testemunhos límpidos, reluzentes e impactantes da luz do Eterno na vida de todo homem e de toda mulher de fé que se abre ao amor infinito de Deus. A ti, Santa Luzia, elevamos nosso olhar e suplicamos com fervor. Concede-nos a saúde dos olhos e da visão, na face e no coração, para que enxerguemos Jesus em todas as vítimas da injustiça e da violência e o amemos sem reservas, seguindo teu exemplo, ó gloriosa mártir da fé. Amém.